Programa Expresso.com. Oferecimento Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze. Mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Porque a gente está recebendo aqui um grande convidado, uma pessoa que a Pássaro da Ilha gosta muito, a galera aqui da Pássaro da Ilha FM gosta bastante, né? Sempre fez muitos shows ali no Pesqueiro, né? no Pesqueiro SJ, lá em Itapiratiba, e construiu uma relação de amizade muito grande aqui com a equipe da 103. Estou recebendo aqui com muita alegria meu amigo Ivan Max, direto de Itapiratiba. Tudo bem, Ivan? E aí, como é que tá, Antônio Cláudio? Prazerzão, tô recebendo você aqui mais uma vez, viu? Prazer todo meu, sempre. Faz tempo, é? Rapaz, já faz uns anos. É, faz acho que uns 2, 3 anos, é por aí que a gente... Tá precisando aparecer mais, viu? É, tá precisando de vir mais vezes aqui na Pássaro da Ilha FM, agora numa nova trajetória, numa carreira solo, né? Isso. No Ivan Max. Desde e já chegando, meu amigo, com música nova, lançando no YouTube, que bacana, né? Investimento, a gente tem que estar sempre investindo com a carreira, gente que trabalha com música, né? Tem que ser isso, a evolução é contínua. É. Ô Ivan, mas antes da gente começar dessa fase aqui, esse lançamento da música, né? Bruto do Interior no YouTube. Vamos falar um pouquinho do Ivan Max lá de trás. Opa. Como é que a gente sempre é bom contar, porque quem não ouviu da outra sua vinda aqui no programa vai saber agora como é que começa a carreira do Ivan Max. Desde pequenininho gostava de cantar? Mas sempre gostei de cantar. Eu descobri que eu cantava mesmo quando eu tinha uns 6, 7 anos, que escutava os karaokê da minha família lá, que o pessoal cantava. Eu falava, pô, desafinado pra caramba esse pessoal aí. Mas ninguém me dava oportunidade. Com 9 anos ganhei meu primeiro violão. Que a gente morava na fazenda Taiquara, na época era, né, o pessoal era aquelas brincadeiras antigas de bets, as coisas, aí geralmente à noite o pessoal fazia um negócio mais calmo, que aí tinha um amigo que tocava violão, né, o único da turma, aí eu me interessei, pedi um violão pro meu pai, ganhei um violão, e dos 9 anos pra cá, e vou sempre sequente. Agora, o primeiro show que eu tive, eu tinha 12 anos. 12 anos? Isso, era do grupo, nossa, quer ver, era o Pagode ainda, comecei tocando o Rebolo. Grupo Esquina do Samba, são meus amigos. Magnatas do Samba, que chamava meu grupo. Isso, com 12 anos. Mas eu fui começar a fazer show, tô vivendo de música mesmo, de 2015 pra cá. Que é, na época eu formei uma dupla. Abandonou tudo e começou a... Isso, comecei a fazer lá no Pesqueiro SJ, abraço, Serjão, putz, aí dia 25 estarei no rodeio aí. É, eles vão estar aqui na semana que vem falando sobre isso, sobre o rodeio. Acho que no próximo sábado mesmo a gente combinou com eles. Ô Ivan, então... 10 anos, 12 anos, já começou a ter essa vontade na música. Já. Mas você falou que entrou no pagode, não era sertanejo, não? Rapaz, é uma loucura, né? Eu já falei na outra rádio lá em São José. Eu comecei, na verdade, eu era roqueiro. Uns 11 anos eu gostava de rock, pintava o cabelo de amarelo, quando eu tinha cabelo. Faz tempo. Depois fui pra esse ramo do pagode, mas sempre música, né? Mas o sertanejo estava na raiz, na veia, não tem jeito. E hoje é o que eu vivo disso, vivo do sertanejo, vivo da música. Mas quanto que veio o lado sertanejo aí? O lado sertanejo sempre teve. Acontece que eu acompanhava meus amigos, na época pegou rock. Era do rock, vamos pegou pro rock. Pagode. Então, aí você sempre ficava pra fazer parte da turma, falar a verdade. Mas sertanejo eu sempre gostei e, né, depois dos 14, 15 anos foi só sertanejo. Aí só sertanejo pra frente. Abraçou a ideia mesmo, mas hoje essa tua participação aí no pagode, no rock, ajuda muito. Ajuda, porque a música hoje, independe do estilo, se for música boa, o cantor, o cara, o músico hoje tem que saber isso, não pode falar, eu sou isso, o meu estilo é sertanejo, mas eu gosto de todas as músicas, a música sendo boa, pra mim música boa é música legal, não precisa ser sertanejo, né? Mas eu toco show? Um pouco de tudo, praticamente. E no show, rola pop, sempre tem rock, que rolar. Sempre um samba. Sempre tem as mais conhecidas, Raça Negra não pode faltar, Raça Negra, Pagodes Antigas, que todo mundo gosta, é difícil quem não gosta de Raça Negra. É. Capital Inicial, que marcou época também, né? Sempre tem alguma coisa, Jota Quest, um ou outro, sempre sai, né? Mas o Raul? Sim, tem que ter, né? Mas no seu show, já aquilo que é programado, já que você ensaia ali, já inclui essas músicas? Sim, um pop rock? Todos incluídos. Um pagode? Na verdade eu trabalho com porcentagem, mais ou menos assim, 90% sertanejo universitário e raiz, tem que ter os modão. Sim. E 10% das conhecidas, né? Na época o pop rock, pra mim o pop rock foi muito forte, né? Nos anos 90, né? Que na época sempre tem uma ou outra que a gente tem que fazer, né? quando você fala de 90% do sertanejo, aí tem aquele espaço reservado para música raiz. Ah, muito. Qual que é a da música raiz? O que você traz da música raiz nos seus shows? Rapaz, se alguém pode faltar, Bote Azul. Bote Azul, Dama de Vermelho, não pode faltar. Mato Grosso Matiz, alguns clássicos também. De Paulo e Paulino, ah, sempre tem que ter, né? Tem que Milionários é Rico. É, eu tô ficando velho, porque o pessoal tá vindo aqui. Quando eu falo de música raiz, pra mim eu lembro lá de Zique Zé. Rapaz, então dessas aí eu acho que eu não manjo muito, não. É eu que tô ficando velho mesmo. Música raiz é realmente João Mineiro Marciano, Mato Grosso. João Mineiro Marciano também. Né? É dos anos 80 mesmo. Isso, Gilberto Gilmar, César Verdade. Paulinho, Christian Ralph, essa galera, né? É isso aí. Mas vamos tocar uma aí, meu amigo. O que você vai fazer pra gente? Rapaz, quer que eu faça a minha já? Não? Ah, vamos deixar essa pro finalzinho, né? Fechar com chave de ouro, né? Vou fazer um Bote Azul, que não pode faltar aqui, não. Essa vai no show, hein? Vamos assim. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Como a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vem curar a dor desse mal de amor na boate azul. Enquanto a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Vamos assim, ó. E sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Essa daí é boa, é um dos maiores clássicos da música sertaneja. Muita gente confunde, né? Essa música é do Joaquim Manuel. Joaquim Manuel. Né? Muita gente fala aí que é do Mato Grosso e Matiz, mas na verdade Joaquim Manuel foi os primeiros, né? Foi o que lançou, né? Depois vários se gravaram. Muita gente, né? Nossa, tá louco. É impressionante isso, né, Ivan? Como o pessoal vai regravando, né? E os jovens não, às vezes nem percebem, né? Que se trata de uma regravação, né? E quando, é que eu falo, quando a música é boa, ela atravessa gerações, ela não para no tempo, né? Não para, né? Não para. Esse é o objetivo do artista? Com certeza, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Sempre quando for fazer uma música, eu quando fiz a minha, eu não pensei em fazer uma música moda do momento. O pessoal fala pra mim, ó, Ivan, o pessoal manda mensagem, ó, gostei da tua música, ela passa com o bruto do interior, o caboclo do interior mesmo. Sim. Sente, o cara que é chucro, não tem frescura, toma pinga, vai no show, bebe, que nós gosta de mulher apaixonada, não é mulher, né? Vamos falar a verdade, vestida com shortinho, fazendo graça. Não, a gente gosta de mulher apaixonada, mulher bem vestida. É romântica. É romântica, né? A verdade é essa, o sertanejo gosta disso. Mulher com uma calça de peão, chapéu, não é verdade? Uma botina, uma fivela. Ah, isso aí é bom demais, né, gente? Ah lá, tá de prova ali, ó. Melhor que uma cerveja. Então, vamos. Ô, Ivan, tem gente já mandando abraço aqui. Manda um abraço pra... Colocou a ST de Mococa, eu não sei, deixa eu ver se eu encontro o nome dela aqui. Stephanie. Opa! De Mococa, super fã do trabalho do Ivan Max. Manda Lobos pra mim. Tem jeito? Saiu claro, Lobos aí? Lobos do Conrado e Alexandro? Acho que é Conrado e Alexandro nessa música, aí fez muito sucesso. Fez e faz ainda essa música do Conrado e Alexandro. É, eles foram, acho que foi o primeiro grande sucesso romântico, né? A dupla Conrado e Alexandro já é uma dupla que leva um estilo mais o sertanejão, mais agitado, isso, né? Isso. E agora eles gravaram, acho que uns 4 anos atrás, essa música Lobos. E fez muito sucesso aqui na Pássaro da LFM. E o Ivan tá se preparando aí. Vamos deixar pro próximo bloco? Pode ser? Pode ser. Vamos deixar pro próximo bloco e a gente já tem o Stephanie. Daqui Valeu. A pouquinho o Ivan Max traz essa daí, porque a gente tem muito assunto pra conversar aqui. Ô Ivan, opa. A gente falou dessa questão aí, dessa você trazer nessas, né, músicas mais antigas, dos anos 80 aí. Sim. Pros seus shows. E as novas? O que você toca dessas músicas novas? Quem que você fica antenado, de olho desses artistas aí já Cara, consagrados? Praticamente tudo. Tudo, né, cara? Praticamente tudo tá sendo novo. Praticamente não, acho que tudo mesmo, porque eu fico. O artista hoje que trabalha com isso tem que ficar ligado, tem que ficar antenado. Saiu, tira. Saiu, a música tá quase, ou essa vai pegar. Se achar que vai pegar, já junta que vai pegar. Esses artistas mais famosos, Jorge Mateus, Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano, tem que tirar, tem que tirar. Uma da Ana Prado, que saiu pra, é boa pra caramba, chama Cobaia, também tô fazendo nos meus shows. Aí eu pego tudo, como é que fala? Infarto do. Esqueci, do Diego, não, né? Diego e Arnaldo. Diego, Arnaldo, né? Diego e Arnaldo. Ô, Ivan, mas como é que você faz pra acompanhar isso tudo, cara? Porque é demais, né? Antigamente, quando, por exemplo, essa Boate Azul, eu já sou um pouco velho no rádio, mas eu lembro quando saiu Boate Azul, essa música tocou, sei lá, um ano inteiro, às vezes até mais, tocava, ficava tocando a música ali no rádio, sem parar. Hoje não, uma música como essa aí, Infarto, 2 meses é o prazo então, de validade dela, já virou e já muda outra. Realmente, as músicas têm prazo de validade e a gente é uma busca constante. O meu repertório hoje, pra você ter ideia, tá com 130 ou 140 músicas, que eu trabalho com esse, levo todas essas músicas. Não dá pra fazer tudo no show. Não faz. Não, mas a gente tem que pegar tudo, tirando tudo, sempre tá repassando, ensaiando, porque as músicas vão sempre renovando e a gente sempre tem que estar atual pra gente não perder. Mas visão no mercado. Você já leva um repertório mais ou menos pronto pro seu show, né? Você não leva o centro, você tá pronto pra, se caso sair na verdade pedido, eu trabalho, né? Com o celular, né? Fica bem mais fácil, deixa tudo mais montado. Prático. Mas aí como é, varia muito de acordo com o público? De repente você sente que o público aqui tá mais romântico, deixa eu começar a pegar aqui, é isso? O que muda é do pessoal antigo pro pessoal mais novo, essa é a mudança maior. Tem lugar que você começa a tocar só modão, o pessoal não gosta, o pessoal quer as mais novas. Aí você já então, na verdade, eu gosto, faço pra todos os públicos, mas é legal quando é o pessoal mais de idade, né, você fala, eles gostam mais do modão. Aí eu pego mais modão, o pessoal gosta pra caramba. Mas o público mais novo gosta das músicas mais novas. É mais ou menos. Mas hoje a galera mais jovem também tá curtindo, né? Então, seu carejão tá difícil achar os caboclo bom, né? Que faz que gosta disso, mas tem. O pessoal peão aí dos rodeios aí, sempre. É o. Meu público-alvo, a verdade, né? Festa de peão, queima do alho, rodeio. Van, antes da gente ir pro intervalo comercial, faz mais uma aí Stephanie, aguenta a mão aí. Depois do intervalo comercial, o Ivan vai fazer o Lobos aqui pra você. Vamos fazer mais um aqui, ó. Bom de João Mineiro Marciano, sim. Você me pede na carta que eu desapareça. Eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Te odeio, te busco, te caço, mas em meu sonho de noite te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira. Melhor sonhar na verdade que amar na mentira. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? E Diva Max, ao vivo, aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta trazendo Lobos e trazendo também a nova música do Ivan Max, música que você já indica aqui na programação da Pássaro da Ilha. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze. Mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. É destaque. Está no Expresso. É, meu amigo, é destaque, está no Expresso. O Ivan Max com certeza é destaque, né? O Ivan tá fazendo inclusive uma live, né? Aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha FM. Tava passando aqui pro pessoal que tá acompanhando na live os shows, a agenda. Rapaz, tem show, hein, Ivan? Eu tenho que falar aqui, pode falar um pouco? Opa, claro, meu amigo. Mas esse mês de maio, estamos assim, ó. Aniversário hoje da Jaque, da Piratiba. Amanhã no Sertanejos Bar Arceburgo, beleza? O pessoal do Arceburgo. De 17, Arceburger em Mococa, é lanchonete do nosso amigo, beleza? Fechou? Pra sexta-feira, de 17. Certo. De 18, Curva do Peixe, farei um acústico lá na Curva do Peixe. Alô, Juneba. De 24, Zuli BBQ em Mococa. Alô, Zuli. Aí, tem mais um particular também. Dia 25, estarei no Pesqueira SJ, como já tinha dito aqui. Dia 26, Rei da Tilápia, lá em Divinolândia, fazendo um super som também. No mesmo dia, estarei no Boteco do Bill, lá em Vargem Grande. Alô, Vargem Grande do Sul. E dia 31, fechar o mês aí, Recanto da Vovó, São José do Rio Pardo. Show demais a conta, hein? Como é que faz pra complementar mais esse show? Liga pra quem? Fala com quem, Ivan? Rapaz, a correria é frenética. Toda cidade que a gente tenta. Procura estar indo. É difícil ter uma folga, mas quando a gente tá de folga, a gente procura estar indo atrás, fazer participação, né? Aí a gente canta umas duas, três músicas lá, vê se o dono gostou. Chama nós. E o pessoal de Guaranese também não veio pra cá, hein? Quiser contratar nós, né? Vou fechar um show aí nos barzinhos, a gente faz também, beleza? E tem dois tipos de shows? Tem esse mais acústico que você falou em uma das datas sua aí, que tem um show acústico e tem um show do Ivan Max e banda. Isso. Na verdade, como o mercado tá muito difícil hoje pra todo mundo, a gente tem que pegar esse lado acústico, né? Pode ser voz violão e carrom, percussão. Meu pai trabalha comigo, o Celso tá ouvindo ali. Abraço pro pai, pra mãe também, Cidinha tá me ouvindo aí, da Piratiba. E a gente trabalha mais ou menos assim. A banda geralmente faz quando é festa maior, a gente faz com banda inteira, né? Aí tá, mas quando é um barzinho, uma lanchonete. É voz violão. Voz-violão. É, a gente faz todos os estilos praticamente, todos os jeitos, né? Muito bom. Vamos chamar nós. Vamos atender então mas pra contratar você, como é que faz? Ah, tem que será que eles vão guardar o número? Vai lá, fala. É no 19, ó, 0199 9463-4149. De novo, contratar lá, o show aí. Do Bruto 19994634149. Chama lá que a gente conversa certinho, beleza, gente? Tá no Facebook, Instagram. Ó, me segue no Instagram também, @ Ivan Max Oficial. Meu YouTube tá Ivan Max Music. Beleza? No YouTube, acabei de lançar minha música lá, como Antônio Claudio tinha dito. Meu Facebook tá Ivan Maximiano. Tá cheio o Facebook, segue lá no Instagram que é melhor, viu? @ Ivan Max Oficial. Mas se a pessoa entrar lá no Facebook, vai ter os contatos. Vai, lá, tudo. Tá tudo certinho. Né? Vamos então com Lobos? Opa, pra Stephanie, lá de Mococa? O que foi dessa vez? Você faz essa cara que eu já sei. Não vem coisa boa aí. Ei, não me acostumei com essa história de ser só seu. Fui um lobo sozinho, fui um lobo sozinho. Você sabe. Lobos são caçadores, lobos não mandam flores, lobos não se apaixonam e nem juram amores. Lobos são caçadores, lobos não mandam flores, lobos não se apaixonam e nem juram amores. nossa história de ser só ser eu. Fui um lobo sozinho, fui um lobo sozinho. Você sabe, sabe. Lobos são caçadores, lobos não mandam flores, lobos não se apaixonam e nem juram amores. Lobos são caçadores, lobos não mandam flores, lobos não se apaixonam e nem juram amores. Lobos são caçadores, lobos não mandam flores, lobos não se apaixonam e nem juram amores. Lobos são caçadores. Aí pra Stephanie lá de Mocó, que pediu, é fã do trabalho do Ivan Marques, tá ligadinha com a gente, pediu Lobos. A Vanderleia tá lá na Pratinha, boa tarde pra Vanderleia. É, ouvindo a gente em Santa Cruz da Prata, né? O Celso também tá ligado na 103, Denise, Flaviana, ótimo dia aí pra todos vocês, bom final de semana. Oi, Ivan, e essa música? Vamos contar um pouquinho da história dela antes de você fazer aí, Bruto no Interior. Sua? Vamos. Essa é 100% minha. É que eu falei, eu, quando fui compor essa música, eu já lembrei das minhas raízes, tipo, é o estilo sertanejo mesmo, sabe? É o jeito de ser, o jeito simples de a gente ser, a gente, né? Como se diz, o pessoal fala, ah, você tem cara de bobo, é só cara. A gente não é bobo, não. É, faz de bobo, né? A gente. Vou mandar um ditado aí, não. Ó, é o seguinte, essa música foi feita de coração, foi pelo meu estilo sertanejo mesmo. Abranger esse pessoal do rodeio mesmo, pessoal sertanejo, pessoal da roça que nasceu fazendo comida no fogão de lenha, né? Tomando pinga pura. Valeu, pessoal, preciso das músicas pra vocês. Mas você tem um hábito de compor sempre? É, de vez em quando me vem umas composições, mas tipo a sopro. Eu não sento e componho. Do nada me vem uma letra na minha cabeça, um ritmo, eu vou lá e sento e escrevo. E essa foi assim? Essa foi assim. Eu tenho 10 músicas já escritas, né? Eu tô lançando uma segunda já. Abraço pro meu amigo Júnior Caruncho, de Estúdio Sonora MG, lá de Cabo Verde. Fazendo a segunda com ele já, daqui uma semana mais ou menos vai estar pronto, uma acústica dessa vez. Legal. E essa que você vai fazer agora aqui pra gente, lembra quando ela veio? Dessa forma que você falou, quando veio esse assopro aí? Ai do céu, já faz uns 6-7 meses mais ou menos. Essa música veio, é nova, não faz tanto tempo não. Uns 6-7 meses aí que ela veio, já escrevi, já mandei brasa. Tá com 10 músicas aí de sua própria autoria. Por que justamente essa? Porque ela retrata realmente... Eu acho que essa aí é mais minha cara, que nem o pessoal fala. Eu tenho muito mania de ficar falando tchau, obrigado. Né? É um bordão aí do Derramado, Léo Rafael também usa nas músicas. O pessoal já aderiu aí no Brasil. Eu falei, acho que vai ficar legal também mandar um tchau, obrigado aí, que é mais estilo dos brutos do chucro, do pessoal do rodeio mesmo, né? Ô Ivan, então vamos fazer? Vamos lá. Vamos lá, pra gente conhecer esse trabalho novo aí, que você já, inclusive, já pode pedir aqui na Pássaro da LFM. Vamos lá, vai. Vamos lá, senhor. Acústico. Tô nascido no interior, minha história eu vou contar. Conhecido como bruto, desse jeito eu vou falar. Do interior de São Paulo, meu limite é o estado. Já apresento esse matuto e grito assim, tchau, obrigado. Nós somos simples, mas educado. Os muito esperto, nós se finge de coitado. Caboclo bom do lado esquerdo, tá guardado. Pros mala ignorante, nós dá de laço dobrado. Aô, Tendel, bebo velho barreiro, catuaba e jamel. Aô, chucrada, aqui nós gosta mesmo é de mulher apaixonada. Nascido no interior, minha história vou contar. Conhecido como bruto, desse jeito eu vou falar. Do interior de São Paulo, meu limite limite é o estado. Te apresento esse matuto e grito assim: tchau, obrigado. Nós somos simples, mas educado. Pros muito esperto, nós se finge de coitado. Caboclo bom do lado esquerdo tá guardado. Pros mala ignorante, nós há de laço dobrado. Aô, Tendel, bebo velho, barreiro, catuaba e jamel. Aô, chucrada, aqui nós gosta mesmo é de mulher apaixonada. Aqui nós gosta mesmo é de mulher apaixonada. Ivan Max, ao vivo aqui na sua Pássaro da Ilha FM, fazendo a nova música de trabalho dele em breve, semana que vem, né? Provavelmente a gente vai ter mais uma aí pra galera indicar aqui na nossa programação. Ivan, pra contratar você, repete o número do telefone, por favor. 0 operadora 19, que é São Paulo, 99463-4149. De novo, ó, 19994634149. Entra lá que a gente faz umas parcerias legais, beleza? Fecha acústico até banda completa, hein? Beleza. Facebook, Instagram, tem canal no YouTube também, inclusive com um clipe muito bacana. Opa. Dessa música aí, o pessoal pode assistir lá, Ivan Max Music, né? Ivan Max Music no YouTube. No YouTube. Mas você colocou Ivan Max lá, você já vai encontrar. Fácil, já tá no Google. Opa! Ivan, sucesso pra você, viu? A gente. Doutor Cláudio, tamo junto sempre aí aqui na Pássaro da Ilha FM, tá bom, meu amigo? Cara, muito tempo que eu não vim aqui, mas vocês sempre são acolhedor. Queria mandar um abraço pro meu amigo Alexandre Silva. Opa, grande Alexandre. E olha, depois de um tempo sem conversar com ele, eu conversei e me atendeu do mesmo jeito. O rapaz é humilde, não tem jeito, não, né? Já quem não é muito humilde, não, viu? Ah. E agora que ele tá meio famoso aqui, que é canal no YouTube lá do Mineirinho, né? É isso. Pensei que ele tava metido. Tá nada, continua do mesmo jeito. Um abraço. E você também, continue sempre essa pessoa humilde, bacana, viu, Deus, Ivan? Deus abençoe. E sucesso sempre, irmão. Tamo junto, obrigado. Valeu. Intervalinho comercial, voltamos já dando, finalizando a edição de hoje do programa Expresso e trazendo o nome dos ganhadores das várias promoções que a gente está encerrando hoje. Programa Expresso.com. Oferecimento Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.